Eu morri, depois voltei. Nesse instante tive uma admiração. Um anjo disse pra acalmar meu coração. Tá escrito em frente à guerra como um rei. Eu morri, depois voltei. Nesse instante tive uma admiração. Um anjo disse pra acalmar meu coração. Tá escrito em frente à guerra como um rei. Eu já morei com um inimigo. Hoje poucos merecem meu domingo. Chama ela de meu bem. Se ela pariu minha criança, me deu a vida também. Na oitava dimensão, pureza de coração. Que eu nunca invejo ninguém, sem seguir o meu cifrão. Elas só querem curtir, passe essa bola, chora. Haxix, my bitch, não quer saber de love. Mil flows, mil shows, mil kits, mil hits. Se ela gozar, é hot trick. Um anjo disse pra acalmar meu coração. Tá escrito em frente à guerra como um rei. Eu morri, depois voltei. Nesse instante tive uma admiração. Um anjo disse pra acalmar meu coração. Eu fui ao fim, quase morri, mas eu voltei. Tudo no peito do rei Rubi. Louco tipo quem? Nunca vão parar o coração de um jovem. Discorre sua pra que sangue me escorra. Eu juro, não quero que meus manos morram. Só tudo do bom e do melhor pro meu morro. Ainda minha vida não é mil maravilhas, mas sei que meus cria vira correria. Tem dos amigos que vivem na mina, no crime não vira proposta divina. Ainda meus vícios me tiram do ritmo, ainda me viram, me tiram na pista. Ainda não vira e nem vira o meu vírus. Quilos e quilos e quilos e quilos. A ira me bota na mira dos tiros. Fui alvejado, eu morri, mas eu voltei. Um anjo disse pra acalmar meu coração. Tá escrito em frente à guerra como um rei. Eu senti uma dor tão forte como nunca havia sentido antes. De repente as pessoas que eu amava me queriam mais no fundo do poço ainda.